Hoje é que eu quero ver todo mundo sorridente. Não quero ver ninguém triste, tristeza não é pra crente. Alô, tristeza, terminou o seu tempo agora. Ajunta sua bagagem, dá um jeito e cai fora. Vamos cantar, vamos sorrir, minha gente. Vamos mostrar que o crente não vive embaixo astral. Quando ele chora, o seu choro é de alegria. Sabe que no outro dia a vitória é total. Canta feliz, canta cheio de alegria. Não deixa a monotonia tomar conta de você. Porque cantando a tristeza vai embora, o mal se manda na hora e Deus te enche de poder. Sai, sai, tristeza, sai pra lá, onde Deus está presente, você não pode ficar. Sai, sai, tristeza, sai pra lá, eu te repreendo agora, em nome de Jeová. Hoje é que eu quero ver todo mundo sorridente. Não quero ver ninguém triste, tristeza não é pra quente. Alô, tristeza, terminou seu tempo agora. Ajunta sua bagagem, dá um jeito e cai fora. Vamos cantar, vamos sorrir, minha gente. Vamos mostrar que o crente não vive embaixo astral. Quando ele chora, o seu choro é de alegria. Sabe que no outro dia a vitória é total. Canta feliz, canta cheio de alegria. Não deixe a monotonia tomar conta de você. Porque cantando a tristeza vai embora, o mal se manda na hora que Deus te enche de poder. Sai, sai, tristeza, sai pra lá, onde Deus está presente, você não pode ficar. Sai, sai, tristeza, sai pra lá, eu te repreendo agora, em nome de Jeová. Eu te repreendo agora, em nome de Jeová. Eu te repreendo agora, em nome de Jeová.